Jadson e Léo, em dose dupla. Na cama, olhando o teto, imaginando porque a gente não deu certo. Só vinho pra mim fazer adormecer sozinho. Eu nem carrego meu celular pra não saber com quem ela tá. Pra não saber com quem ela tá. Faz um favor, não aparece nos meus sonhos se não for pra fazer amor. Tô tentando aceitar que a gente terminou. Faz um favor, não aparece nos meus sonhos se não for pra fazer amor. Fazer adormecer sozinho. Eu nem carrego meu celular pra não saber com quem ela tá. Pra não saber com quem ela tá.